coração. Combo de cara fechado. Só tem bicho papão, não tem verga vacina. Brinca com bicho papão. Brinca com bicho papão. Demorou, tá na loucura. Pegou bicho papão. 5557 estrignado no mudão. É de Corolla, de Mercedes. Tá voando, que loucão. Rubinado na madruga, terroriza sem noção. No corre de roubar, já tá é muito patrão. Bancando sua casa e os comédias de plantão. Luxura eu tô luxando, na vida como é. Cordão já é de ouro, nós não anda no migué. Nós luxo o dia inteiro pra virar bicho papão. Na madruga terroriza os pivetes parradão. Na city pé de bota bandeando seus cuzão. A vida é de louco e nós consta bandidão. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Com bandido cara fechada que não tem comédia não. Aqui não tem comédia não. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão. Brinca com bicho papão. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão. Brinca com bicho papão. Bicho papão tá na noite assustando. Não gosta de brincar, gosta de assustar. Gaspazinho no embalo, ele tá passando pano. Moleque tá estrelando, gira o flex, tá passando. Ele sabe sua parte, pilantra apavorado. Ele vai ter um infarto. Pilantra apavorado, ele vai ter um infarto. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão. Brinca com bicho papão. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão. Assustando os menininhos, 1380, sou pra se garantir. De peta da ciclone, boné, a barreta, tênis Nike flagrantoso. Não saia dar conversa porque chegou. Só pra representar, ideia gangsta. Esse é o lugar, gang patrão tá na mesa. Só pra constar, as doninhas tá chegando. Vamos começar a cheirar. Tem do preto, tem do branco, tem do rosa e do vermelho. Tem do azul, tem do verde, o cinza já é desespero. Fumaça que vem, fumaça que sai, fumaça que entra. Fumaça que cheira, fumaça que lombra. Fumaça que cadeira e fumaça aglomera. Nebulosa, fumaça que vai, fumaça que vem. A lombra chegou, os bandidos passou. Vixe, e fumaçou, bicho papão passou. E fumaçou, bicho papão passou. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão. Brinca com bicho papão. Só moleque estrignado, vai vendo a situação. Combo de cara fechado, só tem bicho papão. Não tem vez pra vacina. Brinca com bicho papão.